8 horas, termina agora o Edição da Manhã. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente. Na sequência, mais um programa com o selo de qualidade RM. Bom dia! Bom dia! Cidade! Rádio Mapelândia, 2000 watts de potência, integrando o oeste do Paraná. Posto dos Eucaliptos de Agrocafeira dedica atenção total a você. Sempre com os melhores serviços e aquele atendimento da família proprietária. Qualidade nos produtos que tem procedência garantida. No Posto dos Eucaliptos, você cliente é muito especial. Lá você encontra lavagem, lubrificação, troca de óleo e loja de conveniência. Posto dos Eucaliptos, há 32 anos com você. Posto dos Eucaliptos, na BR-277 em Agrocafeira. Telefone 3206-1012. Aquela roupa que você procura, encontra na Luleal. Sim, porque a Luleal está sempre com seu estoque atualizado, oferecendo qualidade pelo menor preço. Na Luleal, você vai economizar sem abrir mão da qualidade. Alto astral com o que é bom de fato, é com a Luleal. Rua Pedro Álvares Cabral, telefone 3262-2184. Aproveita as ofertas do Fábio do Supermercado para este sábado. Alcatra bovina com osso, R$29,90 o quilo. Costela bovina parte grossa, R$19,90 o quilo. Filé com capa bovino, R$27,90 o quilo. Cerveja Brahma, duplo malte, lata, 350ml, R$2,99 a unidade. Refrigerante Fanta Laranja, 1,5 litro, R$3,99 a unidade. Arroz Bela Arroz Branco e parboilizado, 5 quilos, R$19,99 a unidade. Sorvete Nobrelio, 1.800, R$12,90 a unidade. Rádio Mapelândia leva todos os dias até você o viagem mais atual do mundo da notícia. A partir de agora, você fará parte de uma viagem ao ocidente através do rádio. O dia começa com alegria, hoje com informações e o melhor entretenimento. Confere por aqui nas canções que tocam o seu coração. A gente traz na sequência Coração Pirata com Eduardo Costa, Bruno Marrone, Fogo Molhado. E a primeira é com Diego e Vitor Hugo, Sorte 8 e 6. Bom dia pra você e tudo de bom.